E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a superação das doenças negligenciadas no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis e investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e em seu controle. As doenças tropicais, como a malária, a doença de Chagas, a doença do sono, tripanossomias e humana africana, TH, a leishmaniose visceral, LV, a filariose linfática, o dengue e a esquistossomose continuam sendo algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Estas enfermidades, conhecidas como doenças negligenciadas, incapacitam ou matam milhões de pessoas e representam uma necessidade médica importante que permanece não atendida. Embora as doenças tropicais e a tuberculose sejam responsáveis por 11,4% da carga global de doença, apenas 1,3% dos 1.556 novos medicamentos registrados entre 1975 e 2004 foram desenvolvidos especificamente para essas doenças. Portanto, 1.535 medicamentos foram registrados para outras doenças. As doenças negligenciadas são um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações pobres da África, Ásia e América Latina. Juntas, causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente. As medidas preventivas e o tratamento para algumas dessas moléstias são conhecidos, mas não são disponíveis universalmente nas áreas mais pobres do mundo. Em alguns casos, o tratamento é relativamente barato. Em comparação às doenças negligenciadas, as três grandes enfermidades, AIDS, tuberculose e malária, geralmente recebem mais recursos, inclusive para a pesquisa. Texto 2. A OMS, Organização Mundial da Saúde, certificou o Egito como livre de malária no último domingo, 20 de outubro de 2024. Com isso, o país se torna o terceiro na região do Mediterrâneo Oriental a alcançar esse status. A população do Egito soma mais de 114 milhões de pessoas. O país também é o primeiro a erradicar a doença na região desde 2010. Os primeiros registros da presença de malária no Egito datam de 4000 a.C. A doença foi combatida através de estratégias multissetoriais, incluindo vigilância, diagnóstico, tratamento e gerenciamento de vetores. Esta certificação do Egito como livre de malária é verdadeiramente histórica e uma prova do compromisso do povo e do governo do Egito em se livrar desse antigo flagelo, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O ministro da Saúde egípcio, Khaled Abdel Ghaffar, reiterou o compromisso do país em manter o status livre de malária e enfatizou a necessidade de esforços contínuos para prevenir o restabelecimento da transmissão. No país, o diagnóstico e o tratamento da malária são gratuitos, independentemente do status legal do paciente. Os profissionais de saúde são treinados para identificar e acompanhar casos, inclusive na fronteira com o Sudão. Texto 3. O Ministério da Saúde lançou, nesta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, o Boletim Epidemiológico Doenças Negligenciadas no Brasil, Morbimortalidade e Resposta Nacional no Contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, período 2016 a 2020. O lançamento é parte do Seminário Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas 2024, que acontece hoje e amanhã, 30 e 31 de janeiro de 2024, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, em Brasília. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 1,7 bilhão de pessoas no mundo podem estar sob risco das doenças tropicais negligenciadas, DTNs, com a ocorrência de 200 mil mortes por ano. No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é de cerca de 30 milhões de pessoas sob risco. As DTNs mais comuns no país são doença de Chagas, esquistossomose, filariose linfática, hanseníase, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar, oncocercose, raiva humana, tracoma e acidente ofídico. Muitas dessas condições infecciosas têm transmissão vetorial, com participação de reservatórios animais, além de estarem associadas a ciclos de vida complexos. As DTNs são resultantes de desigualdades e vulnerabilização e acontecem principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Elas têm sido causa e, ao mesmo tempo, consequência da condição de pobreza estrutural para muitas pessoas, ocasionando incapacidade física e deficiência, estigmatização, exclusão social, discriminação e morte prematura. O controle passa uma perspectiva mais ampliada de desenvolvimento humano e social, com caráter inclusivo e de enfrentamento à pobreza, envolvendo dimensões ambientais de saúde humana e animal. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.